dor. Vejo o mundo dividido, contemplando o reviver da esperança que morria no silêncio de teu ser. Che Guevara não morreu. Aleluia, aleluia, aleluia.